O gigante vai estremecer o Pará. O gigante vai estremecer o Pará. O animal vai te pegar. A maior referência em pressão está aqui. Gigante Crocodilo Prime. Faz a boquinha. Joga a mão pra cima. Faz a boquinha. Bora, Caribe Show, vai começar. E pra comandar mais um espetáculo do gigante, todo o carisma, a competência e a humildade dos irmãos Gordo e Dinho Pessão. Pra cima, meus DJs. Agora é na pressão. É na pressão! Aqui quem tá é o Gordo e o Dinho. Aqui quem tá é o Gordo e o Dinho. É o Gordo e o Dinho. É o Gordo e o Dinho. Gordo e o Dinho. Gordo e o Dinho. Após o showzaço da Larissa Terremoto e a Rebeca Nietzsche. Chega a hora do show com os irmãos Gordinho. Não alivia. Joga essa mãozinha que a pressão vai começar. E joga essa mãozinha que a pressão vai começar. Joga essa mãozinha que a pressão vai começar. 3, 2, 1, sale, peru! Que tá presente hoje no Caribe, joga a mãozinha pra cima, a mãozinha pra cima, e bate na palminha, bate, galera do Leão, dá um grito! Eu quero ver! O bagulho já tá doido e eu vou te passar a fita. O bagulho já tá doido e eu vou te passar a fita. Eu vou te passar a fita, eu vou te passar a fita. A fita, a fita, a fita. Qual é a parada? Qual é a parada? É chope piriquita, é chope piriquita. É chope piriquita, é chope piriquita, é chope piriquita, é chope piriquita, é chope piriquita, é chope piriquita. Vai fumando, vai bebendo, vai bebendo, vai fumando, vai bebendo, vai bebendo, vai fumando. E a pressão vai aumentando, a pressão vai aumentando. Que a pressão vai aumentando. A pressão vai aumentando comigo, com o Maninho. Doidinho, pressão. Aumentando, tanto, tanto. Aumentando, aumentando, aumentando, aumentando. Hoje eu vou dar-lhe a dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada, dentada. Dentada, toma essa dentada, o animal dando a dentada. Vai, gigante. Joga as duas mãozinhas, joga as duas mãozinhas. Dá-lhe a dentada, dá-lhe a dentada. Toma essa dentada, toma essa dentada. O animal vai pra cima. Vai, gigante. Toma a dentada, toma a dentada. Eu já tô até vindo dia 31, o show da virada lá no Espaço Náutico Marina Clube. E os caçadores já preparando tudo pro show, maninho. E joga a mãozinha pra cima e dá-lhe soquinho pro céu. Soquinho pro céu, soquinho pro céu, soquinho pro céu. Bora endoidar, bora endoidar. Vai, vai, vai. DJ, pode aumentar. Aí DJ, pode aumentar. Só vai até o 10. Jogando o bracinho 10, pra cima. Vai até o 10. E eu já falei. Eu já falei. Bota no 12, bota no 12, bota no 12. Bota no 12, bota no 12, no 12. Bagulho doido. bagulho doido, bagulho doido, tá doido, bagulho doido, tá doido, bagulho doido, tá doido, bagulho doido, o bagulho tá doido, então toma. E bate, bate, bate na palma da mão, na palma da mão. E vem comigo assim, vem comigo na batida, na batida, na batida. Os gordinhos estão mil graus, maninho. E o meu parceiro Breno Brasil, o corpo de porco das aparelhagens tá na área. Pra quem não conhece, esse aqui é o peru. O homem arrebia. Te segura, te segura, vai, vai. Você vai sentar por cima e o corpo vai te pegar. Tu pediu agora, toma, não adianta tu voltar, menina. Agora você vai sentar. Pequinha na botanca comigo, ela balança de mim todo tempo. Ela não para de dançar. Pequinha na botanca comigo, ela balança. Ela vai sentar. Esse DJ que se destaca e é reconhecido como um dos melhores DJs do Pará. Minha amiga Jaque da CB. E aí, meu parceiro aí, Rodrigo. Matando a saudade dos irmãos gordos de ilha. E hoje é aniversário da minha amiga Camila Gomes, a esposa do nosso empresário Helder Gaia. E o palco tá só uma festa aí, ó. Parabéns, Camila. Que Deus te abençoe, mulher. Lembrado, parabéns aí, nossa amiga Camila Gomes. Eric tá no berço. Felicidade, muita saúde, sucesso. E aí, Helder Gaia, bora pra cima. E aí, Chico da Pedreira, bora pra Turim. Pra cima. Bora, Jaque Almeida. Um abraço pra você e meu parceiro Alberto. Alberto Martins, na área. Um abraço dos irmãos. Gordidinho, pressão, é bagulho doido. Gosta dessa mulher é o meu patrão Cidinho Assis. Da última vez que a gente foi pro Maranhão, ela ia falando e ele ia no rumo, no rumo, no rumo. Lá vem ela, Cidinho, lá vem ela. Vem, já. Eu adoro Belém do Pará e até dei uma passadinha nas aparelhagens. Vai do que aqui, amor. E meu parceiro Tata. Tata Fichinho já aqui, ó. Fala, meus filhos. Com o Júnior Santorini. Caqueado das bandidas. As bandidas. As bandidas. As bandidas. As bandidas. Crocodilo. Bagulho doido. Bagulho doido. Bagulho doido. O Calazito. Bagulho doido. Bagulho... passa o pano já! Só quem é bandida levanta a mão pro céu. É Chopitel. É Chopitel. É Chopitel. É Chopitel. É Chopitel. É Chopitel. Nosso amigo Robert e o Jonas. Bora, meus positivos. É chupetel, é chupetel, é chupetel. Joga a mãozinha pra cima, joga, joga a mãozinha pra cima. Só quem tá solteiro. Olha as trocou loucas na área também, maninho. E aí, meus positivos. Meu parceiro Robert e o Jonas. Já por aqui, ó. O animal detonando, detonando na pressão. Bota na pressão. E aí, Felipe Lopes? Vamos lá, Boninho. E a galera do Chupitel, bate na palma da mão e a galera do Chupitel. Quem gosta dessa é o Potter. Galera do Chupitel, bate. E aí, Potter? Galera do Chupitel. Passa o pano já. Palma da mão. Eu vou dar o papo reto e não tem papo furado. Papo furado. Aponte seu amigo que é bancado por viado. Aponte seu amigo que é bancado por viado. Todo mundo tá apontando pro Jonas, por que será? Viado. Aponte seu amigo que é bancado por viado. Não acredito. Uma federa, mas escuta o que eu digo. Aponto viado que banque seu amigo. Aponto viado que banque seu amigo. Aponto, eita, viado, que o bagulho doido! Apaga a luz que tá liberado. Apaga a luz que tá liberado. Tá liberado, vai! Apaga a luz que tá liberado. Tá liberado, então toma! Tá explode, explode! Parceiro Lucas, também do Sérgio Paulo na área. Todo mundo vai tomar. Fala, Nanzinho da CN. Ele tá na área do som que ele gosta. Betinho Playboy que tá pagando as bebidas. Desce mais um whisky, desce mais tequila. Até manda avisar que a festa vai até outro dia. Fala, japonês do whisky. Bota mais tequila, popô. Meu parceiro S. Reis também tá na área. Catuaba, cerveja. E o meu parceiro Steve Reis tá feliz da vida. Eu falei que o mundo dá voltas. DJ Gordo. Você da onde chegou o seu filhão? É o som, que é o Ambenício. Com muita saúde, graças a Deus. Pode aumentar o som, pode aumentar o som. E desde já parabéns pra você, meu parceiro Steve Rei. Tá liberado. Vamos pra cima. Tá... E Deus dessa vez, eu dei pra você que era seu filho, viu, mano? Tá e vamos dançar! Rafael Diz também tá no berço hoje. Parabéns, moleque. E aí, mano, DJ Nelton. Hoje é a volta dos nossos mal falados originais. Ei, eita, amigo Helder, você, o Carlinhos. É a volta do Helder. Amigo Alan Pedro, você. Hoje é W. O Aninha. Para o Aninha, você, o Helder, o Kleber. Aquela. O Zé Filho, o Nego Pressão. Galera de Marituba, rompendo fronteira, obrigado. Aquela. Cláudio da Motorizada, você, o Buda da família. Um abraço, garoto. Dia 31, tô fechado com o gigante. Bora endoidar, bora endoidar, bora endoidar, bora endoidar, bora, vai. Bora, Juninho Punk, o Fabinho Sonic e o Thiaguinho da Super VIP. Bora, doutor Moraes. Amigo Neto junto com o Arthur, direto de Manaus. Ele veio pra curtir o gigante. E o trio ternura da Sacramento tá na área, obrigado. E agora, como é que é? Ela chegou na festa, no clima ostentação. É a tal da bandidona, que só coça pros ladrão. Que só coça pros ladrão, que só coça pros ladrão. Que só coça pros ladrão, que só coça pros ladrão. Que só coça pros ladrão. Ela para, ela quica, novinha ousada. Ela mira, ela aponta. Ela dá-lhe a dentada, dá-lhe a dentada. Dá-lhe a dentada. Ela chama tuas amiguinhas que eu chamo meus camaradas. Dá-lhe a dentada, dá-lhe a dentada. Bora do fugitivo do globo. E o bagulho tá louco. E o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco, e o bagulho tá louco. Aqui no crocodilo com as fugitivas do topo. Libera mais uma! Cadê o grito da galera do Paysandu aí? Cadê o grito das virgens? Cadê o grito da galera do Clube do Remo? O grito das sinceras aí! Só quem vai passar o Réveillon do lado do gigante, dia 31. Marina Clube, Espaço Náutico. ao lado da UFPA. Só quem vai, joga a mãozinha pra cima e bora fazer a contagem regressiva. Contagem regressiva, o nosso Réveillon. 5, 4, 3, 2, 1. Eu vou no rei, vocês vão no rol. Ei! Ei! Segura que é o animal. Gordo e tira o bração. É bagulho doido. O peru e o bio, moleque. Boca, amigo Danzinho da CN. O meu grande amigo. Iago do Gol Pressão. E o Vitor do Lava Jato. O meu parceiro Lourinho do Coqueiro também tá na área. Um abraço, Lourinho. A minha equipe Afronta também tá na área. E aí, Alberto Martins. Aponta pra ela e fala. Não era tu que era bandida, não era tu que era bandida, não. É a volta do Everton da Lacorte. Eu tô de rock. Nossa, que delícia, esse baile toma uva. Virou disputa. A novinha linda que mora aqui no lado tá cheia de papinho no WhatsApp. Bumbum gostosão, papo sedutor. Foi por isso que o doidinho se encantou. E agora, vai! Crocodilo Prime. Crocodilo Prime. Aniversário de Amanideua. O gigante chega e detona. Ai, DJ, isso não é legal. O nosso amigo carioca produtor. O Crocobit, o rei das paquitas. Tô passando mal. Pra trazer Marlon Beat no camarote. O comandante Vlad, você, o Neguinho Mix, o Fabrício, o Jefinho, a família Maguari. Tô passando mal. O nosso parceiro. Tô passando mal. O nosso parceiro do Quinho. Acima do... O polêmico também, juntinho aí. A família Rock DJ, sem freio também, bonequinho. Isso não é legal. Um abraço do Quinho. Tem mais uma. As novinhas ficam loucas quando a águia dalha. E a família Bad Boy também tá na área. Novinha, menino, do... Segura a Joquinha. Prepare suas emoções. A galera tá esperando. E a gente vai preparar pra mais uma deitada. O sucesso da minha amiga Rebeca Lindsay. Vai embora, já chega de me enganar com um amor que não vai me levar a nada. Você achou que tudo ia ficar assim? E aí, deu pra ligar? Me iludir foi sua melhor opção. Ainda tenho espaço no meu coração pra outro alguém que saiba me levar. atrás da retaguarda do animal sempre. Aqui. Se eu não entro mais, nunca mais. Vai, turma. E aí, Larissa, terremoto? Só posso ver a escama brilhando. É o crocodilo Prime. E o meu parceiro, o Dieguinho lá da Carroça da Saudade. Receba aqui um abraço do Gordinho. O homem que explode tudo na carroça. No comando tem o Neto, ministro das promoções. E nosso parceiro Skate, nome da área. Olha o Skate. Rafael Lins, também o homem da Trafic. Sempre aquele animal. Parabéns a você, garoto. Se é pra quebrar, deixa quebrar. Ele tá no berço. Muita saúde, muito sucesso pra você. Tamo junto, garoto. Se é pra quebrar, deixa quebrar. Amigo da Nayu, Deus, arrepiado. E o bonde do Pato Doido. R.A. Boutique, tá todo mundo aqui marcando presença, obrigado. Olha o bonde, obrigado, meu bonde do Pato Doido. O Eugênio Mori, o Peleleu, a M de Monteiro. Fala, Bruno Verdelho, você, o Igor Mendes. Tá no gigante. Se liga na parada, joga a mão pra cima. Dá-lhe uma dentada, dá-lhe uma dentada, dá-lhe uma dentada, dá-lhe uma dentada, uma dentada, uma dentada, uma dentada, uma dentada, uma dentada. Começar a sequência da sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra, sarra. E a minha amiga Carlinha do Açougue, meus amigos. Alô, Erlen. Aqui, ó. Eu sei. Eu falhei bem. Aqui é Crocodilo, meu amor. Eu sei, te magoei bem. Se liga no Melody. Mas vamos tentar conversar. Iago do Compressão. Pressão. Tentar conversar. E meu parceiro Vitor do Lava Jato. Concilia. Bora, Vitor. Bora, Macarrão, Crocomassa. Me custa tanto. Amigo Laércio da Crocomassa. E Rodrigo. Sente, e meu parceiro Gago, Rei da Uva. Tu ainda me ama. Bora, Pedro, Crocovip na área, sim! Eu só te peço, só mais, só mais uma chance, só mais. Parabéns, amiga Kate! Eu só te peço. Esse é você com saudade, parabenizando. Costelinha, Anne, aqui, ó! O Playboy do Rally Shake também tá na área! E aí, Playboy? Se liga! Parceiro cantor Dário Rocha. Ele tá aqui na ponta esquerda. Muito obrigado pela presença, Dário. Um abraço do Dinho. Dinho. Pressão. Pressão. Amigo Eric e a Rafaela. O vídeo remista, você, a Larissa e a Grado. O piranha. Do Roxy Bar. Toma. Lá do Grão Pará, curtindo o gigante. Obrigado do Roxy Bar. Bora, bora, Dinho. Bora, Dinho. Bora, bora, Dinho. Bora, Didi, vai, bora, Didi, vai, bora, bora, bora, bora virar, vai, vai. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, essa pressão. Didi Pressão, Boninho, hoje está recebendo aqui um grande artista, grande cantor, meu amigo Dário Rocha. E diga-se de passagem, o cara tá arrebentando e eu quero mandar um grande abraço pra você. E dizer que aqui é sucesso e a gente toca, toca! Sucesso! É bandido, não vai se apaixonar. Não adianta insistir, te avisei. Antes da gente ficar. Se toca no animal! Você sabe que não vou namorar. Não vem com esse papo de se entregar. Crocodilo. Quero mais é viver a vida. Crocodilo Prime. Deixe bem claro, não sou fingido. Ficou no veneno. Meu amigo Belzinho, só de camarote. Deixa aceitar. Meu coração é bandido. Olha o Playboy da galera golada. Equipe Bad Boy, obrigado! Antes da gente ficar, meu coração é bandido! E aí, primo Rigo. Não vai se apaixonar. Cacá também, o Galo, o rei da uva. Bora, Galo. Antes da família. Pressão. Meu coração é bandido. Não vai se apaixonar. Não adianta insistir, te avisei. Antes da gente ficar. É direto ao coração. Tinho pressão. Vamos dançar, vamos curtir, agora. Demorei um, dois, três, muitos anos pra perceber. Nosso parceiro Thiago Lima, você, ele também tá na área. Yes. Pensei nos sonhos, fiz muitas viagens, buscando milagres quando a solução era você. Essa aqui é da Mani, me segue! Buscando resposta. Sucesso, amigo Gesiel! Longe de mim, quando a solução. E toca no animal assim, ó. Vamos dançar! Mas esse amor tatuado no meu peito. O Alan Henrique. Nem o tempo. Da galera da Golada, por aqui, a dona Rosana. E aí, Rosana? Mas esse amor tatuado no meu peito. Nem o vento desaba. Você não sai da minha cabeça. É. Você não sai da minha cabeça. Você não sai da minha cabeça. Não, não, não, não, não, não. Não sai da minha cabeça. Você não sai da minha cabeça. É, é mais uma, é mais uma. É o baile do croco. Eita. E no nosso telão, a loja Josi Modas, que veste patrocínio Gordinho. Opa, opa, opa, dá licença, moça. DJ Pernambuco, vê sarrando em tu, garota. Ela rebola, desenrola, flexiona. Tá sacudindo os... E a marca do momento é a Music Jeans. É bom, bom, balança. Então joga essa porra que toma. E a Academia Fisical, a número do Amar. Tem que ser mais forte, tem que ser mais potente. Deu bumbum balança, então joga essa puta que toma, toma, toma. E a sorveteria distribuidora Sabor da Fruta no telão. Me faz o caqueado e fumo baseado. Me faz meu o meu parceiro Júnior Gabriel, segura garoto. E olha o batidão no batidão no batidão. Olha o batidão, olha o batidão no batidão no batidão. Vai. Nosso amigo João, o rei do gelo da terra firme. Vai, vai, vai. Vai, segura no telão, neném. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Everybody's going to the party, have a real good time. Dancing in the desert, blowing up the sunshine. E a sensação do momento, a marca Raldis. Do meu parceiro Rodrigo, meu parceiro Deus. Dali, dali, neném, dali que dali. Pre, pre, pre, pre, pre, pre, pressão. Pre, pre, pre, pre, pre, pre, pressão. Joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão. Pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre. E a boutique Multimarcas, a peninha mais famosa do Pará no telão. Toma caqueado, toma caqueado, toma caqueado, toma caqueado. Agora o bicho vai pegar. E a Andas Boutique, do meu parceiro Guega, direto de Coraci. Vai cantar, eu quero ouvir, eu quero ouvir. Vai! A gente tinha tudo aquilo pra ser feliz. Um apartamento como sempre quis. Fiz um cachorro. Fala, maluquinho. Férias de verão. Nosso sossego, mas acho que era pouco sempre quis. E a barbearia dos brothers. Criança não te satisfaz. No telão. Uhul. E eu dizendo a todos, tamo maravilhas. você me perdeu. São amores, amores que matam. Hoje é aniversário da primeira dama da Loja Real Fashion. O meu parceiro empresário Ander Gaia tá na área. E olha, Real Fashion no telão aí, ó. Bota no telão, bota no telão. Bora, bora, bora. Can you go? E o meu parceiro empresário Gilson Lanches. Olha só, olha só. E a 31 já tá fechado com o Gordo e Godinho. Bora, arrepiar. Bota pra tremer, bota pra tremer, bota pra tremer. E treme, Caribe, vai tremendo, Caribe, vai tremendo, Caribe. Treme que treme, treme que treme, treme que treme, treme que treme. Chama loucos, porque falamos sozinho na rua. Me chama loucos, minha amiga Indiana, porque e meu parceiro Potter. Pelas no céu, me chama loucos. Abraço pra vocês aí, ó. Tomamos, não sei. Olha que tá na área, ó. Abraço, parceiro Gordo da Bracinha. E aí, Gordo? Abraço pra você, dos irmãos. Gordidinho, pressão. O danado, arrepiado, Deus dos humildes. Abraço pra vocês, segura. Porque tatuamos nossa imagem no coração. Olha o dia de pressão bonito, deixa eu te falar que a galera tá afim, tá afim. E a galera tá afim, tá afim, ó. Joga a mãozinha pra cima, pro lado e pro outro. Pro lado, pro outro, pro lado, pro outro. Lá vem a onda do gás. Meu amigo Gordo do comercial, preço bom. O Junião do Lava Jato, o Junião. Iago do Rock, bora bola, faz gostoso! Patrick Silva, Paulinho da Mega Lange. Um abraço, nosso amigo DJ Jesus. O Marlon, o cano do Douglas Silva aqui, ó. E a minha amiga Joyce, representando o bonde doideira. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, já! Eu te amo tanto, mas assim não vai rolar. Quando eu quero transar, você quer deitar. Então, meu amor, você pode descansar. Mas quando eu meter o... Sente só esse som, Robert! Júnior! Segura! Santorini! Tá jogando! Sempre dizia pra aquela filha da p... O dia que negar em casa, eu vou procurar na rua. Sempre dizia... Esse é o melô do Alan Vitor. O dia que negar em casa... Gordinho e doida, né? Você já viu? E a família Magoa ali na direita! Filha da p... O dia... Meu parceiro Vlad, Janália, ele e toda a família Magoali aqui, ó. Aqui. Bota pra cima, garoto. Crocodilo, Júnior Santorini, da Santa. Meu amigo Tatá da Academia Tata Fitness. E o meu produtor Leandro Bezerra, sempre fazendo a cobertura do lance. E prepare suas emoções. Dia 31, lá no Espaço Náutico. O show da virada, Bezerra. Toma, toma, toma, toma, toma, toma já. E hoje eu tô fervendo, que ela veio quente. Hoje eu tô fervendo, quer desafiar? Não tô entendendo. Mexeu, mexeu, pá, pá, pá, a caixa tá ardendo, vai. Eu sou o rei dos periquitinhos. Eu sou o rei dos periquitinhos. Periquitinhos, periquitinhos. Eu sou o rei dos periquitinhos. Escolhe o rumo e dá-lhe a dentada. as músicas que bombaram em 2017. A gente fazendo uma pequena retrospectiva assim, ó. Vem, vem, vem, vem. Vai, a putaria, desce a bunda batendo no chão, desce a bunda batendo no chão. O nosso amigo João Cardoso, os nossos advogados, João, o Valkyrie dos 40 horas, é rock de escritório, Camarão Brundinho do celular. Peraí, peraí, peraí, que eu vi o Del cantando Desguiado, foi? Eu ouvi o Del da PDK cantando Desguiado. Então, toma, vai, já, já, já, já, já. O Paulinho de Vera da equipe Rex. Essa aí foi uma música que tocou muito. E essa aqui também foi uma que tocou muito em 2017. Que os caçadores dão o maior valor. Quer ver? Passa o pano, quer ver? Eu, H. Então toma mais uma, mais uma, mais uma. Já! Bolacha, o Tatá da Tata Fitness, é tudo ao vivo, papai. Eu vou deixar você partir pra nunca mais voltar. Você feriu meu coração. E agora? Agora vai pegar. E tá chegando o aniversário dos virtuais. Vai ser dia 13 de janeiro. Juntinho com MC Lan e Crocodilo da Via Show. E também vai ser aniversário das Crocolocas. Já tudo confirmado, bora, Uni! Amigo Dário Cebola, o Dr. Wilt, aqui do Croco. Amiga Fabiana, Aguari, o Bruninho, o Pop e o Camarão. E as Crocolocas, dia 13 na Via Show, aniversário delas. Bora, bora, bora endoidar, bora endoidar, vai! É cocada boa, não é? É cocada boa. É cocada boa, não é? Seu Dieguinho. A dica dos fura-olhos. Ed também tá aqui, ó. Fabinho Sonic, Thiaguinho Super VIP, o nosso advogado Moraes Neto, o Thiago, jogador do Remo, o Arthur, engenheiro direto de Manaus. Faz a boquinha, faz a boquinha. E no dia primeiro todo mundo se encontra no Planeta Show. A primeira do ano é no Planeta Show, papai! Novinha de shortinho, olha o croco! Ô louco, ô louco! Olha o croco no meio do povo! Amigo Douglas! Ô louco, novinha de... O Maquel e o Ismael! Alex Richard! Taila Lopes, você da Vila da Barca! Deixa tudo no escurinho, tudo no escurinho, tudo no escurinho, tudo no escurinho. Uma dentada, uma, uma, uma dentada. Cadê o grito das gostosas aí? Vai, toma, vai, toma, só gostosa, nosso parceiro Walter. Nossa amiga Ingênia também tá na área. Um abraço pra vocês. Dinho. Nosso amigo Wellington. O Everton Gilvan. O Helder Gada Real Fashion. E a Camila que tá no berço hoje. E toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. Olha quem tá na área, Dinho. O meu parceiro Arthur Diniz. Alô, Arthur Diniz. Ele mesmo. Eita, seu Arthur Diniz. Pra cima, garoto. Segura, Arthur Diniz. É do grupo Las Vegas. Ele tá na área. Aqui. Vira, vira, vira, vira, vira. E a nossa amiga Marisa. Um abraço aqui do Gordo Dinho e do meu parceiro Sajiga. E toma fura olho, toma, toma essa pressão. O meu parceiro Helder dos Mal Falado tá de volta e disse Gordo, agora é pra ficar. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. E aí galera do Pato Doido da R.A. Boutique, hoje vieram curtir o gigante, sejam bem-vindos. E aqui a galera do Chopitel joga a mãozinha pra cima e dá de sominho pro céu. Vai, vai, já, já. Chegou o Cauã Vinícius. Papai. Nunca pensei me apaixonar assim. Parceiro menor. Ele que vem lá de São Paulo pra conhecer o gigante. Eu sonhei. Na companhia do meu parceiro Steve Reis. E eu me entreguei. E do meu parceiro Skate. Você é minha vida. Tudo, o anão, top em Pecheca, a última quinta top do Caribe, não poderia ficar de fora, ele falou. Minha felicidade já não tem mais fim. E aí? Eu não vou te deixar jamais. Eu te amo demais. Eu não vou te deixar jamais. O meu parceiro Scott, ele que é filho do Fabinho, meu cunhado Fabinho. Receba o Scott.